Fogosão Tropicália, volume 7. Meu amor, por que foi embora? De ter me envolvido nesse amor bandido, você me abandonou. E agora vivo preso nas minhas lembranças. Mas volte, meu amor, ainda tenho esperanças de ter você aqui comigo novamente. Você nunca me entende. Eu também te amo, baby. Volume 7. Meu amor, por que foi embora logo agora que eu te chamei de amor? Depois de ter me envolvido nesse amor bandido, você me abandonou. E agora vivo preso nas minhas lembranças. Mas volte, meu amor, ainda tenho esperanças de ter você aqui comigo novamente.